Bom dia. Seja bem-vindo à Metrópole 1070. Estamos iniciando mais um dia, com uma programação sempre voltada para o entretenimento, buscando atingir milhares de ouvintes de forma envolvente e participativa. Que o seu dia seja repleto de coisas boas e que você possa alcançar todos os seus objetivos. E que a Metrópole 1070 seja, por mais um dia, a trilha sonora da sua vida. Rádio Metrópole de Criciúma Limitada. AM 1070, ZYK 343, uma emissora de amplitude modulada. Rua Tucunduva 758, centro de Criciúma, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Um som que atravessa a fronteira do Rio Grande. A música do campo está no ar. Campereando pela metrópole. Para você, amigo do campo e da cidade, começar seu dia em ótima companhia e muito bem informado. Com Adroaldo da Costa, campereando pela metrópole. Horas 32 minutos, 5:32. Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Campeirando pela Metrópole. Trabalhos técnicos do Jairo. Cumprimento os ouvintes, Jairo. Seja educado. Teu pai não te ensinou? Seu Marcinho é educado. Ele diz bom dia para as pessoas. Mano. Dormiu bem? Dormi bem, graças a Deus, dormi bem. Então tá bom. Acordei bem com o despertador. Acordou também. Melhor ainda, né? Agradecendo a Deus por mais esse dia que a gente está acordando. Não pode esquecer nunca de agradecer a Deus. Chimarrão bom que a gente tem, né? Tudo, tem que agradecer tudo. Agradecer a Dona Maria Flores, que já está com o rádio ligado, ouvindo nós e abençoando, pedindo a bênção de Deus para nós. A Dona Célia Boto, bom dia. O Éder Martini está ligado com a gente lá no Alto Cristimal. Assim como tanta gente, né? O Luizão aqui. O Roque e a Ilse lá em São Miguel do Reúno. O Cléo Maier e a Neldo já estão fazendo a caminhada aqui ao redor da rádio. Mas vamos iniciar o nosso programa desta terça-feira. Começamos trazendo música aqui que vamos rodar. Jacó e Jacozinho. Jacó e Jacozinho. Que nesse Natal você sinta toda a alegria necessária para ser feliz a cada instante. Que todas as suas vontades, sonhos e desejos sejam realizados. Que você tenha uma noite de paz. Que tenha boas festas juntamente com as pessoas que sempre estão ao seu lado. Que neste tempo de paz você possa receber de cada pessoa o amor que elas te oferecem. Boas festas com muita alegria. E que se torne realidade todos os sonhos que você deseja alcançar. São os votos de Hardman Materiais de Construção, há 25 anos com você. Avenida Santa Rosa 608, em frente à ACI. Fones 3524-1041 e 98454-9616. Alô, mãe? Em 2022. Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. É real! Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Natal em 10 vezes na Cornélios. Venha conferir a maior variedade da região. Atendimento das 8 às 21 horas sem fechar ao meio-dia. Aqui você encontra presentes para toda a família em 10 vezes nos cartões. E à vista, um desconto especial na Cornélios. Suas compras valem pontos e você ganha mais R$50 de desconto. E na liquidação Cornélios, centenas de produtos por 10, 20, 30 reais. Natal tem que ter Cornélios. Aqui você compra bem em 10 vezes. Whats 3524-1268. O Natal da sua família. A partir de agora. Marcel, Ludwig, Thomas, Pinheiro. Os lançamentos. As mais pedidas das paradas. Informação, cultura e sua participação. Deixe a alegria e a vibração invadir o seu rádio. Sejam bem-vindos ao Show da Tarde. Muito boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo. A partir de agora, a gente está iniciando por aqui mais uma edição do nosso Show da Tarde. Programação que vai com você até as 17 horas e 50 minutinhos, levando só as melhores para você por aqui. A partir de agora, muita música, muita alegria, muita diversão, muita descontração. Está no ar para você o nosso Show da Tarde. E a gente vai abrindo por aqui a nossa programação, trazendo a primeira atração da tarde. Boa tarde para você.